A gente conversa sem usar palavra, só pelo olhar. E quando você prende seu cabelo em minha mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorado e faz loucura como amante. E pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. Solteiro, apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. E o contato para show é o 719-96-02-9976. Vem com o Negão Apaixonado. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando você prende seu cabelo em minha mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorado e faz loucura como amante. E pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. A gente conversa sem usar palavras.